Sobre tu paz, sobre tu paz, sobre tu paz. Te edificarei, aos teus muros chamo salvação. Te cerco com salvação, te cerco com salvação. E as tuas portas eu chamo louvor, tuas entradas e saídas eu chamo louvor. Um novo cântico eu te dou, um cântico novo. Risos, risos, risos. Show.